espera te quer salvar. Vem, oh, vem, sem tardar. Ele te ama, te quer libertar. Vem, oh, vem a Jesus. Espera, te quer libertar, em sua vida reinar. Ele perdoa, a paz te dará, viverás em sua luz. Oh, não abandone, dá teu coração, de tua vida faz uma canção. Volta-te, vem até Jesus, vai por nós que morrendo na cruz. Oh, não te detenhas, vem, ó pecador.